Tá autorizado, Juliette Bravo Lima. Tá bom. Bravo Lima, informe seu estimado de pouso. Estimado pouso 1220. Ciente no 220, Juliette Bravo Lima. Bem-vindo a Salvador, livre táxi, Alfa Juliette, Porto Norte. Alfa Juliette para o 99400 da Sala. Solo Salvador, Papa Pop, Nefab, Mike Nefab, formação Oscar. Aguarde, senhor. Na escuta, a rota do Xbox Chance, acompanha seu estoque logo após o seu pouso e traz contato com eles, ok? Acompanha seu estoque logo após o seu pouso, você traz em contato com eles. Recife 128.8, alterna 133.25. 1288, 13335, pro Vitor Engine Farm. O S-Fox só para confirmar se vai haver a obra, senhor, de 1.200 metros interditados. Vai sim, comandante, vai sim. A partir de? A partir de 9 horas local. Ok. Juliette Bravo Lima, chama o centro Recife, 128.8, alterna 133.25. 288.3325, bom dia, obrigado. Ok, 923, muito obrigado, Guarulhos. Pistão no zero, decola com curva direita, na saída da Utiner, via Peruísque 50. Controle 199.8, aguardando a confirmação do transponder. Confirmando é o 5044, 1923. E o nível? 3,6 agora, é autorizado 3,6. 3,6, Guarulhos, curvando à direita, na Dael de Né, amplitude 5,0, controle 19,8, acima 5,044, 923, a ponto, puxa acionamento no 4. E só corrige o controle, 19,35 é a frequência, está livre, pushback, acionamento, chame táxi. 19,35, livre, puxa acionamento, chame táxi no 923. Salve Salvador, Master Top, 98400, pronto para o táxi, com 7 a bordo, 5 horas e 15 de autonomia, alterna Santarém. E Master Top é 98400, autorizado o táxi via Juliette, Alfa para o ponto de espera da 10, a torre 1083. Entre Juliette, Alfa, ponto de espera da 10, 1083. Nós estamos aguardando ainda a autorização e agradecemos o empenho da equipe. Corrija a frequência da torre 118.62. 118.62, Master Top 98.40. Ok, no ponto de espera será informada a sua autorização, ok? Entendi. Eu sou Paulo Vitor Índio, Uniforme, sendo você sobre o nível de voo 0 de 0, para o de voo de Salvador, é o voo no 605. Voo no 605, aguarde autorização para o Galeão. Na frente, você. Milhas da passagem de Salvador, na frequência 1-2-7-2, alternado em 1-2-1-1 no índio uniforme. Hoje, o Juliette Bravo Lima, na escuta. 1-2-1-3, vai manter o nível de voo 1-4-0 até a descida? Então, Juliette Bravo Lima, confirmando o smart pouso 1-2-1-3, informa o descida net, a frequência Juliette Bravo Lima. O Echo Fox Center, me escuta? Fox Center, a pista agora é 1-1, está de 2.510, com poucas nuvens a 1.600, a chuva na vizinhança permanece ainda, procedimento lá é o 1-2 aí lá. 1-2, arrimado 1-2, não tem como fazer arrimado não, né? Espera, a primeira 1-0 está pronta. Aguarde, Master Top. Mantenha a posição, Master Top. Deve ter escuta agora do controle de alta. A frequência no 201, no serviço radar encerrado, tem um ótimo pouso até a volta. Gol 1923, temos 177 a bordo, 0430 Galeão. Aguarde a estática, meu galera. Aguarda. Top 984, pronto para a cópia? Afirmativo, prossiga. Enquanto eu faço o copo, o senhor quer alinhar já? Ok, vamos copiar a atualização primeiro, pode ser? Ok. Ok, Master Top 9840, informe que está autorizado 360 para Eduardo Gomes, ali da cidade de Manaus. O senhor vai pela Upper Zulu 20, Foque, ou melhor, até Dalma, depois direto a Sena, depois Santarém, depois o Whisky 33, ok? Fará saída Mamo Foque com curva à esquerda após a decolagem. A pista em uso é 10 com menos 90 metros, que é o seu deslocado a 90 metros. E o seu transpondo é 5057. Está autorizado alinhar e manter. Então, o Master Top 9840 está autorizado nível 360. Eduardo Gomes, antes do 20 até Dalma, depois a Sena, direto até Santarém, Santarém, Whisky 33. A saída é Momo Flock, escola da pista 90, com curva à esquerda, o transporte é 5057, confirma a frequência de controle. 19935, a frequência do controle, cotejamento correto, barulho e alinhar, e decolar pista 10, entre 140 graus 79. Frequência do controle 119.35, livre alinhado e decolar. Muito obrigado pelo empenho que tem. Master Top 9840. Notificação autorizada. Chegada bom, desce para nível 040. 040. Chegada bom, 63 de novo. Mike, depois Upper Whisky 10. Sua saída de Salvador será Gole Transição Ofito, com curva à direita após a decolagem. A pista em uso é a 107 para o senhor. A frequência do controle é 199.35 e da torre 198.612. É uniforme, Mike uniforme. Autorizado 260 Brasília na Upper Zulu 17 até Formosa, após Brasília, Upper Whisky 10. A saída vai ser agora, transição Vito, transponto 1935. Ou melhor, controle 5935, 1086 é o controle, falta o transponto, Jorge. Afirmo, uniforme, marca uniforme para acionamento, taxa de decolagem, chame torre, frequência 118.612. 1086 chamará, já já. 3663, pronto para cópia. Prossiga, senhor. 3663, está autorizado nível 340 pela Upper Whisky 50, previsto saída, gole e transição. Pela Upper Whisky 50, a saída será da El Transição de NER, com curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 10, frequência do controle Salvador 199.35 e o seu transponder é 5053, tá? 3663. Nível 340 aprovado, preço 50 da El Diner com curva à direita da pista 10. Controle 10935, transponder 5053, 3663. Afirmo. Salve Salvador, Papatão, Lima Kilo Zulu, bom dia, informação óbvia. Lima Kilo Zulu, quero aguardar um instante, comandante. Salvador, gol no 605. Pronto para a cópia. Chamou no 605? Responderam no 605, pronto para a quadra, comandante. Ah, firmo. Ok, gol no 605, está autorizado nível 3620 para o Galeão, pela Upper Zulu 14 até Toquim, depois a Peralfa 3107. Prevista saída da El Transição Blaze, com curva à direita após a decolagem. A pista em uso é 10, a frequência do controle Salvador 119.35, seu transponder é 5054, gol no 605. Excelente, gol no 605, autorizado nível 360, Galeão, para nós, trans 14 até Toquim, após a Peralta 317, decola da 10, curva direita da El Blaze, controle 1935, código 5054, gol no 605. Firmo, gol no 605. Top 9840, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 no perfil da saída Momo. Afirmativo, acendendo ao 360, perfil da Momo, Master Top 9840. De Lima Kilo Zulu para Sierra Novamba, Romeu Eco, é isso? Positivo. E agora? aguardando a coordenação, comandante. Com a rádio de saída, é 295? Perfeitamente, afirma. Aguarde só um instante. A escuta, obrigado. Ficamos no tempo, passou os 3 minutos. Se quiser ficar mais um pouco na pista, pode. Vindo de 130 graus com 10 nós. Quando pronto, livre decolagem. Vai iniciar a pista no 0923. Torre, papapapa, uniforme, microfone para acionamento. Tá, que coisa boa. Apenas acionamento, uniforme, microfone e sem. Negócio no 7. Ingressar no 7. Uniforme, Nike uniforme, costume por B e alternativa e autonomia. Chino 0 no meia, reporte estabilizado na final do INS sem glide. 7, via Bonf até 2 mil pés, reportarei estabilizado 9-3, decorou de Salvador ao 5-7, chame o controle 1, 9-3-5, bom voo. 19-3-5, bom dia, 9-2-3. Salvador, bom dia, gol no 923, está na saída da EL 1600. Gol no 923, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 no perfil da saída da EL. Sem restrições ao 360, cumprindo o perfil da EL 923. Recife agora 2085, alterna 2545, Master Top 9840, obrigado, tenha uma boa tarde. Eu estou autorizado, pushback acionamento no 3, comandante. Tá livre, igual no meio, 0. Tem Bianca 6311, informo a partir da presente 1200 metros indisponíveis, pista 10. 7-6-3-1-1. Controle, por gentileza, quantos metros? 1200, 1200-3454. 3454, gente. Precisar efetuar um desvio à direita de, da posição pelo após voadona. Sente, avião caminha 3-1-1. solo, papá, meu uniforme, Mike, uniforme, papá, uniforme, Mike, uniforme, por trás. Confirmando a atitude de tráfego direto para Lima. Uniforme, Mike, uniforme, confirma que é aberto na minha alternativa. Positivo, 2 a bordo, 5 de autonomia, até na Goiânia. Aumento da presença. Qual pátio se encontra? Pátio 5, Abaeté. Pátio 5 no Abaeté, você está autorizado. Positivo, aguardando o copo, obrigado. Boa noite, Juliette, prazer. Pode pegar ingresso no 7. Aportará, amor. 454, ainda efetuando os desvios, agora curvando esquerda para 040. Pode prosseguir a descida? Esquerda 040, está de autorizado até 3 mil pés, ajuste no 0, 1 no 6, até 3454. 3 mil pés, até 3454. 3454, está 3, 6, 0, 6. Via Índia, à direita, alfa à direita, até próximo da Delta. Quando ingressar na Delta, vai chamar, antes de ingressar na Delta, vai chamar a torre em 1 no 8, decimal 62, gol no 605. Entende alfa delta quando ingressa, antes do ingresso na delta, chama a torre, gono 605. 17, chama 2425, alterna 265, escuta 33, 17. Lima Aquino Zulu está autorizado nível 080 para Sierra Novamba Romeo Eco. Confirma a distância que se encontra nessa localidade. Frequência 12685, tá? Voo 96. Curva à direita após a decolagem. Piste uso para o senhor será 107. A frequência do controle 119.35. O seu transponder 5046. Frequência da torre 118.62. É Lima, Aquilo Zulo. Aquilo Zulo aprovado, se arma, vende Romeo Eco 080. Vai ter uma seta direita na Goiânia, pode direto. 1935 controle, 862 e a torre, 504 beta para o modelo de Maquilo Zulu. Correto. Gol 1982, confirme o número MAC. 4727. 3602, confirme o número MAC. Para ingresso na 7, vem aqui no Rio. Nível 359, aguarde autorização para Curitiba. Aguardo. 3602, número MAC, por favor. Gol 1605 para ingresso na Delta. 1605 está livre, ingresso na Delta. Reporte pronto para decolagem. Sente, portará, gol 1605. Aliado 17, pronto. Uniforme, uniforme, gente boa. Mantenha a posição e aguarde um minuto. Observe o Mike Uniforme. Marcado. Só confirmando para o gol no 605 para alinhar, reportar alinhado? Não, o 1605 decola de imediato? Afirmo. Então está livre ingresso e decolagem de imediato, vento 120 graus, número 2, nós tem um foco que tem aí na 2 milhas da marca da externa. É, este 605. O Uniforme Mike Uniforme vai ser próximo da decolagem. Hoje? 2.000 pés, está altivo em torno 0 no meio, forma do curso localizador está 3454. 1.80, desce a 2.000 pés, chama no localizador, está 3454. Controle, 119.35, seu transponder é o 50622, então 3304, lembrando que a bicicleta é locada a 1.200 metros. Gente, autorizado Brasília, nível 360, a rota proposta foi a Upper Zulu 107, decola a pista 10 com 1.200 metros deslocados, na saída Gole, direção Ofício, primeira curva direita, aciona 5062, controle 39-35. Afirmo, tá 3304, chame para o acionamento. É 3304. Bom fim de aquilo na remota do pátio 1, solicitando autorização de reboque até o fim, é número 3. Uma 905, decorou de Salvador 06, chama o controle 1-1935 no voo. 1935, boa. Arranca 63 no 1, por autorizado, pista 10, vento de 120 graus, 109. Leve pose, pista 10, 63 no 1. Box 62, ok? Entendido, senhor. Tan 3859, pronto para cópia. Pronto para cópia, Tan 3859. Autorizado 3620 para Curitiba pela Atlas 58 até Prego. Depois de Prego, o senhor vai voar direto Sorocaba. Depois, Upper Alpha 3110, prevista saída, Gole, transição Goza, com curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 110, cabeceira deslocada 1200 metros. A frequência do controle é 119.35. Seu transponder é o 50621, TAN 3859. Autorizado nível 360. Para Curitiba, Upper Whisky 58 até Prego, pós Prego Sorocaba, Sorocaba Upper Alpha 310, Gole Gonza, primeira curva à direita, deslocado 1200 metros da pista, 5061 é transponder, controle CD 10935, TAN 3859. Localizador, TAN 3454. Correto procedimento, chame agora a torre 186, bom pouso, 1200 impraticáveis. 186, é 1200 impraticáveis, é isso? Positivo. Ok, senhor, está ciente, obrigado, até já. Tanque 6311 no solo de Salvador a 06, a 09, melhor dizendo, livrando à direita 1219. Livrando à direita 1219, 6319. Mesmo que virou após a rolagem, a aeronave está na pista 17 agora, pode ingressar, já pode ser alinhado e pronto para decolagem. Oi, TAN 3454, bom dia. Bom dia, TAN 3454, continue a aproximação, aguardando pista livre. Atente que os primeiros 1200 metros da pista 10 estão deslocados. Ok, ciente dos 1200 metros, TAN 3454. Uniforme, Mike Uniforme, decolado de Salvador ao 10, chame o controle 11935, agora bom voo. 1935, obrigado aí, gente boa, bom dia. Bom voo. TAN 3454, pista livre agora, cheque trem, povo autorizado, pista 10. Atenta possíveis passos no final da pista 10. Povo livre, 130 graus com 10 nós ao vento. Ok, ciente, graças pela informação dos pássaros, ciente do deslocamento da cabeceira, TAN 3454. Ah, o TAN já está embaixo travado, já. Alfa Kilo, pátio 3, vai manter a posição assim que entrar no pátio 3, ok? Estimativa, Alfa Kilo e mantém a posição na entrada do pátio 3, 6319. Afirmo. O Sierra Novamba Vitor para Teixeira de Freitas, é isso? Qual pátio se encontra, o Sierra Novamba Vitor? Aguarde o 300 para Teixeira de Freitas.